Aí é feio de verdade, vai, não tem preguiça não. Pra ser feio, aí não tem preguiça não. E a autoestima do rapaz é lá em cima. Bota a foto de novo pra sair metade do grupo.